num dos seus célebres diálogos, Platão, que é considerado um dos precursores do cristianismo, Sócrates e Platão. Platão, discípulo de Sócrates, nos relata a respeito de uma alegoria do amor. O filósofo diz o seguinte nesse diálogo, O Banquete: no início dos tempos, haviam seres insólitos e andrógenos, com duas faces e dois pares de braços e pernas. Por terem brigado com os deuses, estes foram divididos ao meio. E desde então, o masculino e o feminino, as duas partes, elas se buscam ansiosamente para que encontrem a sua metade. E de fato, do ponto de vista emocional e psicológico, homem e mulher se complementam. É como se nós pensássemos no cérebro e no coração, na razão e na sensibilidade, na energia e a doçura. Talvez seja exatamente por isso que todos conheçam aquela palavra muito conhecida para os casais, chamado cara metade, ou simplesmente metade cara, que é quando o marido, ele brincando, jocosamente, coloca pelos gastos excessivos de sua esposa, de sua companheira. E nós podemos pensar da seguinte forma: a questão do amor, a questão da felicidade, ela é buscada por todos nós. Mas principalmente, aqueles mais jovens que buscam a sua cara metade, o seu companheiro ideal, idealizam que encontrarão esse companheiro e serão felizes a partir do momento que encontrarem eternamente. Porém, a partir do momento em que as dificuldades do dia a dia, elas se apresentam no tratamento, no cuidado com os filhos, na dificuldade financeira, principalmente nos dias atuais em que vivemos, no complexo, principalmente porque são dois espíritos que foram criados de maneira diferente, educados de maneira desiguais e que começam a compartilhar as suas vidas sob o mesmo teto. A partir do momento que as rusgas, as querelas que nós começamos a encontrar dentro da nossa casa, dentro da nossa união de espíritos, seria o casal, nós vamos dizer que a partir desse momento, aquela união que nós idealizamos como a união maravilhosa, a união eterna, ela passa sinceramente a ser o nosso verdadeiro algoz. E aquela alegoria da alma gema, que nós escutamos aqui, trabalhada por Platão, passa a ser de alma gêmea para alma o quê? Algema. Aquele nosso amor do início do relacionamento, aquela paixão fervorosa, ela cai por terra a partir do momento que esses companheiros começam a conviver um com o outro dentro do mesmo, sob o mesmo teto, no seu dia a dia. E aquele companheiro ou aquela companheira que nós considerávamos ideal passa a ser efetivamente o nosso companheiro que muitos consideram o seu verdadeiro, a sua verdadeira cruz. Há uma história que trabalha exatamente sobre isso e nós queremos comentar com os irmãos. Os benfeitores espirituais nos colocam que todos nós precisamos ter muito cuidado quando nós adquirimos as relações pessoais, para que nós possamos trabalhá-las da melhor maneira, para que nós não tenhamos contraindo dívidas com os mesmos. Nessa história que nós vamos colocar para os irmãos, ela retrata bem o que nós estamos falando aqui sobre isso. Ela, Falzina, era uma mãe exemplar, cuidadora dos filhos, amorosa com o marido, excelente dona de casa, trabalhadora espírita, muito caridosa, mas Falzina reclamava que havia uma cruz em sua vida. A cruz era o seu marido, o Gomercindo. O Gomercindo era aquele companheiro que Falzina trazia junto a si, mas tinha um comportamento impertinente. Era um companheiro agressivo e, vez ou outra, discutia com a dona de casa. Os anos foram se passando, o convívio em casa, apesar de não ser dos melhores, Falzina foi sustentando durante o tempo. Os filhos cresceram, o casamento perdurou durante todo aquele tempo e Gomercindo veio a desencarnar. Falzina foi até o final. Não demorou muito tempo, pouco tempo depois, a nossa irmã desencarnou também. E quando chegou no plano espiritual, o seu benfeitor, quando fazia com a nossa irmã o seu balanço espiritual de como havia sido a sua encarnação, a sua última encarnação, ele começou a ler para a nossa irmã tudo o que a nossa irmã tinha conhecimento. Ótima dona de casa, excelente mãe, boa companheira, muito prestativa nos trabalhos de caridade, excelente espírita, mas estou enxergando aqui no seu relatório um problema. E Falzina disse: como pode ser? Eu fui tudo isso, eu simplesmente estive trabalhando, dei o meu melhor com todos, com os meus filhos, com o meu grupo de estudos doutrinários, com todos aqueles que chegavam perto de mim. Ah, mas eu estou vendo aqui uma rusga, um problema dentro do seu relatório espiritual. Chama-se seu marido. E Falzina, em interrogação, questionou o benfeitor espiritual: como você está vendo? Eu fiquei casada com ele até o final, até ele desencarnar. Fui companheira, estive sempre ao lado dele, eu o suportei até o final dos seus dias. Como você pode dizer que eu não cumpri a minha missão? O problema, Falzina, é exatamente esse. Você o suportou, você não o amou. Vamos verificar e, muito provavelmente, vocês voltarão novamente como marido e mulher para que vocês aprendam a amá-lo. Então, com essa história, a gente resume exatamente o que nós estamos tentando colocar aqui sobre a questão das uniões, sobre a questão de dois espíritos que estão juntos. Não basta apenas nós estarmos juntos, é necessário que nós vençamos as nossas dificuldades e a dificuldade do companheiro ao lado. Porque nos dizem os benfeitores do mundo maior que a verdadeira caridade, ela se inicia dentro do lar, com aqueles que estão ao nosso redor. E dizem muito mais, dizem que aqueles que se encontram como nosso grupo familiar são os espíritos que nós necessitamos estar juntos. Porque normalmente todos nós, quando reencarnamos, reencarnamos com programações vindas do mundo espiritual, programações de resgate da maioria de nós. Então, o nosso grupo familiar, que nós hoje nos encontramos, é o que dizia nosso querido Chico. Ele não é o melhor, não é o pior, mas é o necessário, o que nós precisamos. Então, quando nós estivermos em convívio com aquele parente mais difícil, com aquele companheiro, com aquela companheira complicada, que nós possamos entender o companheiro para que nós possamos seguir, não suportando, mas amando, tentando descobrir a dificuldade do outro. Porque não há espírito algum que vá jogar fora a questão do carinho, da compreensão. É claro que nas uniões e nas separações espíritas, à luz da doutrina espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde nós também vamos trabalhar esse tema, lá no capítulo 22, chamado Não Separeis o que Deus Uniu, é um capítulo muito pequeno do Evangelho segundo o Espiritismo. Fala sobre a insolubilidade do casamento e sobre o divórcio. São esses dois temas desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, naquela época, já, ele faz uma passagem que ele comenta que Moisés aceitou que eles deixassem que as suas esposas fossem seguir a sua vida por causa da dureza dos corações daqueles homens. O que Jesus estava dizendo com isso? Que efetivamente, todos nós temos que estar juntos um com o outro a partir do momento que não haja uma transgressão às nossas vontades. Ninguém pode ficar com o outro obrigado. Mas a partir do momento que nós estamos juntos, nós temos que entender que essa união, ela é necessária principalmente para nós. Porque nós não recebemos um filho, nós não recebemos um parente, um companheiro, que nós não estejamos preparados. É aquela sentença que existe no Evangelho. A cada um segundo as suas obras. E não cai uma folha de uma árvore ou um fio de cabelo que não esteja contado e autorizado pelo Criador. E cada um tem necessariamente aquele fardo que pode suportar. O momento é sabermos o que nós vamos trabalhar isso para que essa situação ela não piore mais ainda. Por quê? De uma programação que nós tenhamos feito, se nós desistirmos e se aquilo for efetivamente aquilo que nós precisávamos para resgatar aquela amizade, aquele convívio, nós vamos voltar com eles. Mas a partir do momento também que Jesus nos afirma que ninguém é obrigado a ficar com as transgressões que o outro faça, é porque na realidade o Espiritismo nos diz o seguinte, o que está no Evangelho. A insolubilidade do casamento, ela está atrelada a uma lei que é uma lei dos homens. É uma lei material, não é uma lei do Pai. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo, esse segundo ponto a respeito do divórcio, e que tem sobre esse tema, não separeis o que Deus uniu, o divórcio na realidade, ele só vem separar aquilo que foi feito. Efetivamente, por quê? Foi feito com interesse outro que não o principal. Qual é o interesse principal quando duas pessoas estão juntas? O amor. Se esse relacionamento não foi trabalhado no amor, não é Deus quem vai unir isso. Há uma outra vontade, há uma outra intenção. E se efetivamente isso não foi abençoado pelo Pai, então não há nenhuma indissolubilidade nisso. Então, o divórcio, que é uma lei material, ela só vem ratificar oficialmente, materialmente, o que não foi consolidado com a bênção do Criador. Porque todo amor verdadeiro, todo amor que é condicionado quando dois corações se encontram, quando dois espíritos afinizados estão próximos um do outro, não vai haver concórdia sobre isso, que é aquela pergunta 298 que nós estamos falando. Os espíritos, eles se dão bem por causa das suas afinidades. Quanto mais afinizados estiver, eles vão estar trabalhando na mesma frequência. Se houver um desnível dessa frequência, é aí que vai acontecer a discórdia, é aí que vai acontecer a contenda. e vão acontecer o quê? As brigas. Agora, nós que somos espíritas, que trabalhamos a questão da união, nós que temos como certeza que todos nós que estamos juntos, agregados a uma família, e temos todos esses nossos parentes, esses entes queridos ao nosso lado, eles precisam estar em nós, porque muitas das vezes o plano espiritual e nós aceitamos conviver com o irmão que está dentro da escala evolutiva um pouco mais atrasado que nós. E aí a gente encontra dentro das famílias aqueles espíritos que foram criados com o mesmo grupo familiar, com a mesma educação, com o mesmo amor, o mesmo carinho, e espíritos completamente diferentes um do outro. Não parecem irmãos. E hoje, já estudando doutrina espírita, a gente sabe que a nossa verdadeira parentela não é a parentela consanguínea, mas a parentela espiritual. Daí que nós encontramos, às vezes, dois amigos de famílias completamente distintas, mas completamente afinizados. Dois espíritos que estão completamente dentro da mesma frequência, trabalhando o mesmo amor. É a mesma situação dos casais. Há casais que se conhecem apenas com a troca de olhar. Já sabem o que o outro deseja. Os anos de convivência, toda a situação que já passaram, eles já se conhecem só de um olhar para o outro, a sintonia. E com vários anos de convívio. E ao mesmo tempo, nós encontramos casais recém-casados ou recém-enamorados e que, quando começam a conviver, partilhar os mesmos problemas, as mesmas situações, não conseguem mais se encontrar. São afinidades completamente distintas umas das outras. Ah, eu me enganei. Mas é necessário nós sabermos avaliar isso. O que normalmente acontece quando essas uniões, por um interesse ou outro, que não seja o amor verdadeiro, elas acontecem, é que companheiros se deixam muitas vezes por uma questão hoje que nós vivenciamos, que é a questão da sexualidade. É uma questão hoje, nos nossos dias, muito comum. É muito fácil hoje você se separar. No passado, os mais experientes aqui sabem que uma mulher que se separava era mal vista, a família não era uma família equilibrada, vamos colocar dessa forma. E hoje em dia, essa questão de pessoas que se separam é uma coisa comum. Há uma tranquilidade normal. Ah, é o caso! Mas se não der certo, eu já separo. Então, nós já falamos antes de nós iniciarmos o nosso relacionamento ali, que nós, de uma certa forma, estamos trazendo como um relacionamento duradouro, se não der certo, eu separo. Pode sim separar, mas há necessidade de nós tentarmos, porque, muito provavelmente, aquele companheiro, aquela companheira que está ao nosso lado, nós pedimos para estarmos próximos a ele. Não que não aconteça as uniões efêmeras, as situações de repente acontecer, que nós encontramos para essa questão mais carnal, e aí nós encontrarmos, dizermos, confundimos a paixão com o amor. Há um escritor baiano chamado Afrânio Peixoto, que ele diz que o amor, ele conceitua o amor como um filho que quer nascer e que pede urgência para os pais. E verdade, quando os casais, os enamorados se encontram, não há outro pensamento que não estar junto, ficar próximo àquela pessoa. E, concomitantemente a essa situação, haver a própria o quê? Como eu, carnal. Acontece que a situação ela foi pautada dentro de um processo frívolo, porque não há condição carnal, como é um carnal, que vá durar toda uma vida. Porque arrefece aquela paixão. E aí aquele amor que era dito como verdadeiro lá no início da relação, ele se esvai, ele termina. E aí começam a acontecer as brigas, as desavenças, todas as situações que nós já conhecemos no dia a dia que nós encontramos. Essas almas, elas estão buscando a sua cara metade? Sim, todos nós estamos buscando a nossa cara metade. Mas a nossa cara metade, como espíritos, que nós nos afinizamos. Por isso que para uma união dar certo, há necessidade do convívio primeiro. Por isso que existe noivado, por isso que existe depois o casamento. É claro que, à primeira vista, há espíritos que se encontram e sabem se reconhecer como espíritos afins. Mas, num processo que nós desejamos que haja uma convivência equilibrada, uma convivência com um trabalho ali bem fazejo, de harmonia no lar, há a necessidade de nós nos conhecermos, para que nós possamos verdadeiramente estarmos certos do que nós escolhemos, ou pelo menos adquirimos dar o sim àquela pessoa que nós desejamos. Tem uma história também que nós comentamos dentro do movimento espírita a respeito de um casal. Esse casal, no plano espiritual, eles fizeram um trabalho lá na programação espiritual deles, dizendo que eles se encontrariam aqui na Terra. Fariam trabalhos de caridade, trabalhariam a parte de medicina, seriam médicos, e aqui se encontrariam para que pudessem formalizar aquilo que haviam programado na espiritualidade. Ele, no processo reencarnatório, veio na frente dela. Ela veio depois. Ele um pouco mais velho, ela um pouco mais nova, só que ela, durante a sua vida, ela contraiu núpcias e casou com outro irmão. Ela se tornou médica e ele também. E naquele momento em que os dois trabalhavam no mesmo hospital, no mesmo local, eles se encontram no corredor. Ela olha para ele e diz: este é o homem da minha vida. Ele olha para ela e diz: esta é a mulher da minha vida. Só havia um problema: ela estava casada e ele solteiro. E aí, o que fazer? O que pensar? Como tomar essa resolução? Os benfeitores espirituais nos colocam que ela, apesar de não saber que o seu marido não era aquele companheiro como o amor à primeira vista, que era o amor da sua vida, ela já havia contraído filhos com eles, com esse companheiro. Lembramos que na história não há nenhum tipo de convivência a respeito da nossa irmã que o marido a maltratasse ou que colocasse uma condição de subjugação dentro da relação. Ela tinha uma vida normal, equilibrada. Só que ela encontrou o amor da sua vida. O amor da sua vida estava no hospital. Ele estava solteiro e ela não. Os amigos espirituais nos falam que a partir do momento que nós contraímos núpcias, fazemos um contrato, ainda que um contrato nupcial, estamos dando passagem para que este primeiro contrato do casamento, ele seja válido. E a partir do momento que este contrato está em vigor, em vigência, para que ele seja quebrado, deveria ter um pomo da discórdia, uma situação para que ela pudesse abrir espaço para fazer a união do nosso companheiro. E eles nos relatam mais ainda, sabendo que todos nós somos espíritos imortais e que vivemos várias vidas, ainda que nós não tenhamos a possibilidade de conviver com o nosso amor, o amor da nossa vida, nesta encarnação, outras virão, e se o processo de união tiver que acontecer, ele acontecerá. Talvez não agora, a curto prazo, nesse exato momento, mas num outro momento em que os dois estejam livres. O que nós estamos querendo dizer com isso? Eu falo isso por causa da questão da novela que acabou de passar e todo mundo deve ter assistido aqui, que eu sei. Além do tempo. Nós conhecíamos o histórico espiritual daquela situação. Nós estávamos na condição de benfeitores espirituais que estávamos coordenando a passagem de cada um daqueles irmãos. Mas num processo doutrinário, espiritual, sem haver uma situação mais grave, nós não poderíamos torcer para aquela situação de fato ser quebrada. É claro que o autor depois, por uma questão até de afinidade do público e tal, ele colocou situações que a nossa companheira que foi, teve o seu casamento separado, situações que ela fez no passado para que nós ratificasse a separação. Mas no processo hoje, que nós não conhecemos isso, é sempre prudente nós termos como responsabilidade a situação que nos chega. O companheiro, a companheira que está do nosso lado, ele merece o respeito, ele merece a compreensão, é a harmonização nossa, para que nós possamos, ainda que venhamos sair dessa relação, não partirmos esse coração, esse relacionamento. Porque num processo de separação, que é um processo comum hoje, quem é que sofre no processo de separação, principalmente quando há envolvidos nisso? Filho, somos filhos. E a gente não entende efetivamente por que dois espíritos que tinham todo o amor em determinado momento do seu início, do início das suas vidas em comum, a partir de determinado momento não conseguem nem se olhar. E pior, acabam prejudicando aqueles que eles dizem se amar e estarem fraternamente ligados ali, que são os nossos filhos. Não há esse entendimento. Nosso tribuno, Divaldo Pereira Franco, respondendo uma pergunta sobre isso, diretamente naquele programa Transição, ele nos relata a esse respeito que a sua mentora, Joana, fala sobre essa situação. A situação da separação. Ele ratifica aquilo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, não separeis o que Deus uniu. Agora, ele comenta que todos os irmãos, que pelo menos que se chegar ao consenso de que possa se separar do companheiro ou da companheira, que faça isso de maneira equilibrada, para que não haja um prejuízo daqueles que estão ali atrelados aos dois, que são os filhos, porque eles sofrem demais com isso. E os filhos, eles não querem o mal de nenhum dos dois, independente da situação que tenha acontecido. Então, ele pede o equilíbrio e que eles sentem para poder dialogar. Dialogar dentro de um processo de civilização. Porque nós somos seres que pensamos, temos inteligência, dialogamos, temos a fala. A fala é uma preciosidade do ser humano. É o momento de nós nos comunicarmos, sermos inteligíveis um com o outro. E às vezes a gente não consegue fazer isso. Por que o mundo é essa explosão toda? Por causa do exacerbado egoísmo dos corações. É o egoísmo total que nós só pensamos em nós. E Divaldo fala exatamente sobre isso. Deixe de lado a sua vaidade, sentem, conversem e sejam amigos. Porque não há nenhuma razão para uma inimizade. E nós, espíritas que somos, sabemos que a partir do momento que temos um relacionamento que está partido e que não está bem resolvido, ele não estará sendo finalizado a partir do momento que nós nos distanciarmos. Por quê? Continuará em nossas mentes aquele processo tentando prejudicar o outro. Às vezes, é como nós entendemos dentro da doutrina espírita, nos fala um processo obsessivo. Porque o processo de obsessão, ele não acontece apenas para o desencarnado para o encarnado. Ele acontece também de encarnado para encarnado. Eu penso tanto na minha esposa, quero tanto prejudicar a minha ex-esposa, que efetivamente eu vou criar um processo obsessivo junto a ela. E o processo obsessivo, ele é um processo muito difícil de nós sairmos. São frequências, se nós não mudarmos, nós não vamos sair, nos livrar. O processo obsessivo, ele só é finalizado a partir do momento que nós mudarmos os nossos pensamentos e as nossas atitudes. São elas que efetivamente nos vão fechar os canais, as portas, as janelas que nós abrimos para aquela frequência que nós nos encontramos, ela poder ser modificada. E nós não precisamos disso. É claro que esse processo de separação, né, que nós estamos comentando aqui, normalmente, quando quem está vivendo aquele furacão do momento, acaba não pensando em nada. Mas o nosso querido, o grande estudioso, exegeta que é Carlos Torres Pastorino, lá aquele mesmo autor dos Minutos de Sabedoria, ele nos diz numa de suas páginas lá, dessa obra, dizendo o seguinte: a sua preocupação, o seu nervosismo, o seu desequilíbrio não vai resolver nada. Para, pensa, ora e reflete naquilo que está para você fazer. E é verdade. Quando nós tomamos uma atitude desequilibrada, com certeza é um processo que nós vamos à frente, está completamente pensando que nós fizemos alguma coisa errada. Estamos arrependidos, é o arrependimento. E quando envolve o processo de arrependimento, é um processo que nós precisamos melhorar e só depende de nós. O processo de união que nós estamos comentando aqui, nós não estamos falando que para que nós possamos estar equilibrados dentro com o nosso companheiro, com a nossa companheira, nós precisamos melhorar. E nós temos muita dificuldade de melhorar. Todos nós, porque todos nós temos defeitos. Eu estou casado há 22 anos. Namorei 8 anos. E eu falo com a experiência que eu tenho de união com essa minha companheira de tantos anos. Já aconteceram vários momentos, há várias fases no relacionamento. E às vezes nós achamos que esse relacionamento poderia ser melhor. Poderia. Por quê? Nós, às vezes, colocamos a nossa felicidade no colo do companheiro. Esquecemos que nós é que precisamos fazer que ele seja feliz. E a gente pensa o seguinte: para nós sermos felizes no casamento, é importante que nós sejamos felizes para que nós tenhamos um casamento feliz. Não colocar no outro ou no casamento a responsabilidade para a minha felicidade. Eu estou esperando minha felicidade. Ela não me faz feliz, eu sou infeliz. E é um pensamento importante. Eu sempre comentei com todos os meus companheiros, amigos solteiros, casados, nunca arrependi de ter me casado. Nunca. E me casei aos 28 anos. Estou com 51 anos. E eu digo o seguinte: a cada dia do relacionamento é uma nova porta de oportunidade que me dá para que eu possa trabalhar as minhas mazelas, que todos nós temos. E se nós formos buscar, achando que vamos procurando, como nós dissemos no início do nosso trabalho, que o outro, é porque a gente sempre diz, né? O quintal do vizinho é sempre mais bonito que o nosso. Lá tem jardim, tem grama verde, tem uma verdadeira vantagem do que o nosso. E não é assim. Nós vamos mudar de companheiro em companheiro e vamos encontrar o mesmo problema do outro lado. É como as mulheres dizem: homem é tudo igual, só muda o CPF. E a gente faz a mesma colocação para as mulheres. Por quê? Porque na realidade não se trata de ser homem ou mulher, mas sim ser espíritos, espíritos imortais que nós somos e que nós trazemos bagagem de dificuldade, de ansiedade, de preocupação, de transtornos, e que nós precisamos trabalhar. Então, para que eu tenha um casamento feliz, eu preciso ser feliz. Como é que eu posso ter um casamento feliz se eu não sou feliz? E o casamento é a união de dois espíritos, dois pensamentos, dois companheiros que têm completamente personalidades distintas um do outro, que têm vidas, que têm o histórico espiritual de cada um, e que na realidade nós é que precisamos equacionar para nós nos equilibrarmos. A partir do momento que eu não coloco muito mais a idealização daquilo que eu quero para o outro, e sim a responsabilidade em mim mesmo, eu estou trabalhando para que ela pense da mesma forma e nós possamos caminhar juntos. Outro dia, nós vimos um vídeo na internet que um companheiro me passou, e eu achei fantástica a imagem. Talvez vocês tenham visto também. Era um casal que tinha mais de 60, 70 anos e que ela no leito de hospital e ele agarrando a sua mão, os dois acabaram desencarnando naquela situação E a filha, por achar tão bonito, ela resolveu compartilhar. Meus pais tiveram mais de 60, 70 anos de casado, sempre se deram muito bem, e mesmo no final, ele estava ali ao seu lado. A paixão, que é muito confundida com o amor, que é algo arrebatador, e que muitos de nós se equivoca dentro desse entendimento, é um processo muito complicado. E pela sociedade que nós temos, as sociedades de uma maneira geral são muito machistas, ela dá muito mais oportunidade para o homem do que para a mulher, e é verdade. Em todos os sentidos, não estou falando apenas sobre a questão de convívio de marital, né, de homem e mulher. Mas é importante que nós tenhamos o quê? Passamos a modificar isso. Nós já estamos no novo milênio, nós estamos no século XXI. É impossível que nós possamos entregar a responsabilidade para tudo com a mulher hoje que trabalha, que faz, que cuida de filho, que cuida da gente, que tem trabalho. Nós não podemos fazer mais isso. Há necessidade de nós dividirmos, partilharmos tudo, inclusive a responsabilidade que nós temos na criação dos nossos filhos. Cada um cuida um pouco. Um cuida do curso, de repente, de inglês, da natação, outro cuida da escola. Um faz o dentro do lar, divide as atividades. Um lava a louça, o outro lava a roupa. Um lava banheiro, o outro cuida da casa. E assim nós vamos dividindo, partilhando. Aí vocês vão perguntar, você faz isso? Faço. A gente faz isso. E eu me lembro, quando eu casei, que eu morava aqui na Rua Bolívia, eu recebi uma visita na minha casa e diz assim, tá lavando o banheiro porque é recém-casado, é no beijo, né? É por isso que você está lavando o banheiro. Eu falei, 22 anos são passados, eu continuo lavando o banheiro. E é isso importante. Isso não vai ser o tripé que vai nos dar a oportunidade de estarmos juntos. Hoje, só está casado quem quer, gente. Nós só estamos juntos de um irmão, de uma irmã, se nós quisermos. Nós temos uma facilidade total hoje. É questão de opção. Casamento hoje é opção. Agora, eu falo também, pelo relato daqueles irmãos que nós encontramos, é muito difícil você ter uma velhice sozinho. Estar sozinho, desamparado, sem filhos, sem ninguém ao seu lado. É muito difícil. Olhar para trás e ver que você não tem frutos. Ver que você não tem uma companheira, um companheiro, um filho para estar do seu lado. É muito ruim isso. E todos nós, diz lá o Livro dos Espíritos, a Lei de Sociedade, nós precisamos um dos outros. Estamos algemados dentro do nosso processo de evolução para que nós possamos seguir juntos dentro do processo de melhoria. E esse processo de melhoria, ele só vai acontecer se nós estivermos equilibrados, cientes de que nós precisamos melhorar, e essa melhoria, ela passa necessariamente pelo entendimento do Evangelho. O entendimento do Evangelho, ele é crucial. Eu não posso dizer que trabalho as bem-aventuranças, os conceitos que Jesus nos passou através da sua boa nova, se eu não conheço o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é esta obra, a nossa terceira obra, ele é importante, ele é muito importante. Ele dá a pincelada ideal para que todos nós possamos ter uma ideia do Novo Testamento. Mas quem puder ir a mais, vá lá no original. O Haroldo Dutra Dias, que é um companheiro de Minas, ele lançou um livro sensacional que é o Novo Testamento. É o primeiro livro traduzido direto do grego para o português, que as nossas traduções das Bíblias são sempre, vêm com outro idioma. E lá é possível nós bebermos da fonte aquilo que dentro da obra do Evangelho segundo o Espiritismo nós já conhecemos. Para que nós possamos finalizar o nosso estudo, que nós já estamos observando o horário aqui, a gente queria finalizar com uma passagem. Essa passagem, ela nos relata o seguinte. Um pintor muito famoso, Hans, pintou um quadro chamado A Luz do Mundo. Nessa obra, nesta tela, determinado crítico visitando-a, olhou para a mesma e disse para o pintor: esta obra está inacabada, senhor Hans. O pintor, recebendo aquela informação, disse: senhor, esta obra não está inacabada. O que o crítico via é o seguinte nesse quadro: é Jesus com uma lanterna na mão esquerda, uma porta à sua frente, e ele fazendo aquele gesto que vai bater na porta. O crítico continua com o pintor: está faltando uma maçaneta nela. E o pintor diz: não está faltando nada nessa obra. A maçaneta, ela está do outro lado, na parte interna. Ela representa o nosso coração, que só pode ser aberto por Jesus se nós quisermos. Então, qualquer melhora, qualquer situação que nós queiramos, e nós podemos, porque nós temos a sua essência maior, que é a essência do Criador, nós podemos modificar. Só depende de nós. E a gente afirma: aquele que conhece Jesus jamais será o mesmo. Porque, ainda que seja uma única centelha do seu amor, ele vai estar instaurado dentro desse coração que é a abertura dessa porta. Que ele continue sempre nos abençoando. Que assim seja. Se você puder colocar.